15 Guarujá FM Estéreo, transmitido em 104,5 MHz, Centro São Paulo, Guarujá FM, uma empresa do Grupo Ramazzo. Valmir Lopes e você vão juntos até às 11 da noite. Pois é, você em casa, nesta noite de segunda-feira, aí morgando, aí sem fazer nada, só vendo novela. Que isso, dá uma passadinha lá no Tropeço Lanches. Você tá duro, o pagamento social é amanhã ou então só na semana que vem? Esquenta a cabeça não, hein? O Tropeço dá uma segurada no teu cheque até o dia 10 de maio. É isso mesmo, dá uma passadinha lá no Tropeço Lanches, o seu novo ponto de chegada no Canal 4, em frente à Igreja do Embaré. E não perca, hein? Em breve, os sanduíches dietéticos do Tropeço. 9 e 3 agora. Agitando a sua noite com Pet Shop Boys, agora o Jeff FM, aqui a gente só toca sucesso. Soul Heart.